posicionador. Muito boa tarde, é o gol 1620, ciente da informação 1. Gol 1620, sem identificação, está autorizado a chegar na Mari, desça a nível de voo 070. Da Mari, 070, identificado, gol 1620. Kilo Romeo Oscar, troca o seu código para 0153. 09. Autorizado a decolar, gol 1884. Take 3, posse em localizer course. We are on localizer course at South 01. No quadro, 4-6-2, confirme já, mantendo 1-8-0 nós? Afirmo, 180 a nós. Décima navegação por onde Duna, aguarda autorização pelo procedimento de ex, autorizado a descer até 3.000 pés, o ajuste em Salvador, 1-0-7. Ok, Pro de Duna, 3.000 pés, 1017 azul, 4462. Uno 967, Recife, 1-3-3-2-5, caso negativo, 1-2-5-1, bom voo. 1-3-3-2-5-2-5-1, na Bola 967, boa. Controle de Salvador, boa tarde, gol 1-2-8-4, passa 1.700 pés na corrida, após a balaia. Contact Tower, 118.9-5. 118.95, 0-0-1, what the? 1-8-8-4, Tatiane, corrijo. Contato Arrando e colares, suba nível de voo 230 no perfil da saída PUCA. Na saída PUCA, sobe, mantém 230, gol 1-8-8-4. Keep the approach and I'll call you with again, locked. Autorizado o sinal do procedimento TLS, reporte no posto localizador, autorizado a descida de 2.000 pés. E para 2.000 pés, reportará estabilizado no azul 4462. Salvador Marinha, 0-4. Please, 1-0 knots. Cliff 1, runway 1-0, airport ground 0-2. Aproximação. Tente azul 4462. Controle total 3192, tente, mantenha o 067. Autorizado descida para 3.000 pés, o TAM 3192. 3192, 3.000 pés. TAM 3192, pode desconsiderar ITAC acima de 50? Ativo o TAM 3192. Graças a pela decisão. Lima Alfa, Romeo Controle. Consiga. Missão da terminal, está autorizado a livrar a frequência do controle. E para serviço de informação de voo e alerta, o centro Recife, na frequência 1288, caso negativo, 1.26.0. 1288, 1.26.0, muito grato. Controle Salvador, Marinha 7074. Consiga, Marinha 7074. O 74 estima Salvador é mais 3 minutos. Decolada do centro de convenções. Tente, reporte no farol de Itapuã. Reporte no farol de Itapuã. Tente, autorizado descida para 3 no pés, o ajuste no 0 no 7. Autorizado, 3 no 7. Marinha 7074, torre 1-8, decimal 95. 1-8-9-5. Azul 4462, torre 1-8-9-5. Torre 118-95, azul 4462. Controle Salvador, 3297, informação 1. Foi corredor axé, está 3 minutos para apoio Salvador. O confirmo, Marinha 7074, pouso direto no pátio militar. Chegada a bom, você está 3297. Chegada a bom, 300, 0, 0, 0, 3, 2, 1, 7. E até o Quinegal, 0 no 5. 0 no 5. Torres Salvador, muito boa tarde. Azul 4462, final de 8 milhas. Azul 4462, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso QNH 10017. Informo Alfa Sierra 32, prosseguindo para pouso à sua frente. Cliente 4462. Já está mantendo 220, Serenita, agora 620. Cliente reduza para 200 nós. 209, Coronel 620. 121 Decimal 1, é Portugal, é 021, uma boa tarde. Mesa autorizado o final do procedimento INS, reporte no curso do localizador. 2000, reporte habilitado, 390. Cajal 83, reautorizado, descida para 2000 pés. O ajuste 1097. Autorizado 2000 pés, 07, Cajal. Marinha 7074, mantenha o setor sul do aeródromo, eu tenho pouso agora da pista 10, aguarde por aproximação para o pátio militar, Marinha 7074. 7474, no setor sul do aeródromo. Oi, Salvador, Papa Romeu, Lima, Tango Alfa, para o acionamento no ALTA. Livre, chame táxi, Lima, Tango Alfa. Chama táxi, Lima, Tango Alfa. Passou externo, baixado, travado, azul, 4462. Azul 4462, seu pouso autorizado, pista no zero, vento 150 graus com 109, ajuste no 017. Reporto tráfego Alfa Sierra 32, mantendo o setor sul do aeródromo 500 pés, não deverá interferir com seu pouso, senhor. Ciente, azul 4462. O Marinha 7074 poderia nos confirmar se irá precisar ingressar na pista? Se o senhor vai simplesmente sobrevoar a pista, pousar no hotel, você vai precisar pousar na pista? Direto sobre vibração, curva à esquerda, na proa 005, seu limite é 101 de Sibra. É, proa 005, confirma o limite, Anitta? O limite é 101 de Sibra, do NDV. 101 de Sibra, grato 9020. Estabilizou 3192. Gente, complete final do procedimento LS, torre 11895. 2950. Saia da guarda do azul. Oi, Salvador, boa tarde, 3192, acesso. 3192, boa tarde, número 3, para a posição de Salvador, continua a aproximação, agora autorização, ajuste no 017, tráfego ainda não estável. Positivo, número 3, aguardando. Romeu Oscar, torre 11895. Romeu Oscar, chame perdão, faça uma espera na rotatória e chame ingressando para o final do processo de Romeu Oscar. Marinha 7074, livre pouso taxi hotel, vento 140 graus, 119, ajuste no 017, solo controlado, Marinha 7074. 74 nacional. Azul 4462, no solo 25, libere pista próxima, interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. A livrar a beira direita, chame solo em 121, decimal 1, azul 4462, boa tarde. Salvador, boa tarde, azul 4462, ponto 0, pronto. Sim, senhor, mantém o ponto de espera 4065. Era do 406. Papa Romeu, November X-Ray, autorização para acionamento. November X-Ray, Tango, livre acionamento, chame táxi. 1620, curva direita na proa 045, limite permanece o mesmo. 045 permanece o limite, 1620. 131 no 92, check trem. Fechado, travado. 3192, pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 1 no norte, tráfego avistado, pistão no 0, ajuste no 0 no 7, está 3192. Ele pouso 1 no 0, está 3192. Papadango Kilo Romeu Oscar, autorizado a final pista 1 no 7, chame final de 3 milhas para autorização de pouso Kilo Romeu Oscar. Está autorizado o OILS e o GONA 620? Ainda negativo, Gol 1620, aguarde, reduza para 1809. 1809, aguardando, 1620. Reação uma navegação com Proa de Duna. Proa de Duna, 1620. Guarde para autorização. Descida até nível de voo até 2000 pés, corrigindo 2000 pés. Aguarde autorização para o procedimento LS. Sente, Proa de Duna, 0200, aguardando em LS, 1620. Do 4065, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero, do 4065. Foi o Papa Romeo Lima Tango Alfa, então que solicita decolagem da pista 1 a 0, para ela estar pronto para o táxi. 1895. 1895, do táxi. Aguarde a nossa escuta de Lima Tango 3192, solo 28, liberando a direita, chama o solo em 121, decimal 1. 1211? Afirmo, 1211. 1211, boa tarde. Torre Salvador, Tracajá, 83, intercepto, os dois andam com o trem baixado, travado. Tracajá, 83, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Prosseguindo na aproximação, aguardando a autorização, Tracajá. 4065, autorizada a decolagem pistão no 0, vento 1 no 50 graus, 1 no 09. Autorizada a decolagem pistão 0, azul 40, 6. O Kilo Romeo Oscar na curta final? Capatão Kilo Romeo Oscar, autorizado com pistão no 7, vento 1 no 50 graus, 1 no 09. No 620, reduza pela velocidade de aproximação. Reduzindo, no 620. O Papa Romeo Lima Tango Alfa, aguarde para início do táxi, por gentileza. Guardando a nossa escuta Lima Tango Alfa. Decolado aos 30, chama agora o controle em 199.8, bom voo. 198, obrigado, azul 4065. Controle Salvador, boa tarde, azul 4065, passando 1000 pés, subida da El. 4065, contato Ada na decolagem, suba nível de voo 340 no perfil da saída da El. 040, perfil da El Azul 4065. Baixado e travado. Cajá 83, livre pouso pista 1 a 0, vento 1 a 50 graus, 099. Livre pouso, Cajá 3. Papatango Kilo Romeo Oscar, solo aos 31, confirmando o 45. Gente, libere, primeira libere a direita e a estação à frequência livre. Aqui o Romeo. 107. Preso, preso no 07 para preso. Para acionamento? Gente, livre acionar, reporta táxi, o Juliette, o Alfa Papá. Samuelbeck aceitando, prossiga. Ele vai aceitando o paciente de tráfego entrando aqui no Parque 5 após o mesmo táxi para realizar. O November aceitando, informe que é o número 2 para o táxi. Tenho já um hotel D5 Bravo para iniciar o táxi à sua frente. Positivo, vai para o número 2 aguardando o November aceitando. Vai decolar com o celular direto no ar. Ok, ciente. O Papa Romeu Lima Alfa Tango, livre o táxi, chame na taxiway Papal, QNH 1097. Lima Tango Alfa, autoridade do táxi, chama na Papal, Lima Tango Alfa. O Papa Romeu November taxiway Tango, autorizado o táxi à retaguarda do tráfego, chame na taxiway Papá. Na Papá, Tango. Toda a Maxway 1090. Gente, complete, senhor, procedimento TTS, torre 1895. Agora 14895, bom dia, agora 620. Pista 17? Solicita pista 10, senhor. Papa Romeu Lima Tango Alfa, autorizado cruzamento da pista 17 via Quebec Mike Lima. Na Lima mantém a posição e chama o solo no 21-11. Quebec Mike Lima 1211, Lima Tango Alfa. Torre Salvador, muito boa tarde, é o gol 1620, tá no final da X-Ray 1-0. Gol 1620, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, QNH 1-0-7. 1-0-7, aguardando, gol 1620. Papa Romeu Juliette Alfa Papá, livre o táxi, chame na Taxi Oscar. 3217. Autoridade de trabalhador de mil pés, reporte no posto localizador. Estado final do procedimento LS. 2000, então reporta no final do LS, o TAN 3217. Cajá, 83, Solos 34, tem condições de liberdade na hotel? Negativo, Cajá, hotel. Sim, libere na hotel ou estacionar a parte militar, frequência livre. Estacionar, frequência livre. 1620, cheque o trem. Vai, cadê a travada, Bona 620, vento 150 graus, 109, livre pouso, pista 10. Livre pouso 10, Bona 620. Para a chegada Mari, reporte de descida. Tem a possibilidade de iniciar a meia agora com 10 milhas para levantar mais uma após a Mari? Tem, reporte quando possível para o Amari, Juliette e Tango Zulu. Muito obrigado, Tango Zulu. Até a cabeceira 17? Positivo. Gente, autorizado então o taxiamento a baixa altitude até a cabeceira 17, o November é que foi Tango. Até a cabeceira 17, o November foi Tango. Gente, Papa Romeu Juliette Alfa Papá, mantém a posição, é o número 2 para a decolagem. A Romeu, November X-Ray Tango, autorizada a decolagem com proa noroeste, o vento 150 graus, 109. Isso é decolagem, November X-Ray Tango. 392, foi na... 20, solo 36, libere primeira direita, solo 121, decimal 1. É, confirma 211 ou 209, Sarita? 1211. 211, grata, 920. Salvador, este é o TAN 3217, baixado o trabalho, final da 1-0. TAN 3217, tráfego avistado, livre pouso, pista 1-0, vento 1-40 graus, 1-09, QNH 1-0-1-7, informo um helicóptero prosseguindo com proa noroeste, não interfere com seu pouso caso receba o mesmo notificado. Gente, tem informação sim do mesmo notificado, pouso autorizado no 1-0, TAN 3217. É, declarado Salvador, com o destino Serra Índia com Índia, na sua escuta, senhor. Sim, no código alocado? 0133. Sente reporte visual com destino, novamente fritando. Usará visual com destino, tango. Fala o meu novamente fritando, toque seu código para 0433. Palma, meu nome é Tango Controle. Papá Romeu, Juliette, Alvo Papá, autorizado ingresso, pistão na 7, reporte quando alinhado e pronto. Força Aérea 01, após passagem do Airbus da TAM, autorizado ingresso na pista, reporte quando alinhado e pronto para decolagem. O Força Aérea 01 está autorizado ingresso na pista e para pronto para decolagem. Solo 40, libere primeira direita, chama o solo 121, decimal 1. 121, passa 3217. 1211, 3217. 211, 3217. Salvador, boa tarde, chegar na 327, ponto 0 da 1-0, pronto. Firma para a torre? Chegar na 327, ponto 0 da 1-0, pronto. Chiné 6327, mantenha a posição, informo que o senhor é o número 4 para decolagem. Tem uma aeronave taxiando agora na pista 1-0, informo que tem uma outra aeronave na entrada do pátio VIP e uma aeronave na pista auxiliar, pista 1-7 para decolagem, o senhor é o número 4. 7, 3, 7. O Papa Romeu, Juliette, Alfa Papá, livre a decolagem, pistão na 7, o vento 1-50 graus, 099. Oi, Salvador, é o Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Boa tarde, está aqui no pátio da base aérea Salvador, já acionado, aguardando instruções para o táxi e taxiamento aéreo para o GRAE. Tango de leste, Tango Zulu, desça a nível de voo 050. 050, Tango Zulu. Gente, aguarde para o início do táxi, Guardião 07. Emocionado, aguardando. Romeu Juliette, Alfa Papá, decolado agora Alfa 42. Chame o controle em 119.8. 119.8, Papá. Controle Salvador, Papá, Romeu Juliette, Alfa Papá. Romeu Juliette, Alfa Papá, contato na decolagem, suba nível de voo 370 no perfil da saída Momo. Tio da bomba, subinal 370, papá. 0-0 na guarda, também colete, que estamos vendo. Brasileiro Forte 733, e dá conta de 64 miles northwest of Salvador. Fly Heady Ponce, report ready 46. Northeast, Brazil Air Force 2733. Controle Salvador Azul 692, passa 210 para 150. 692, está sem identificação, desça nível de voo 100, está autorizado a chegar na Mari. Identificou uma centena, pode voar direto do STAP para tirar a informação? Afirmativo, Azul 698. Foi reportado, afirmativo? Afirmativo, para desvio de informação, está autorizado para o STAP. STAP, STAP 698. Nível de decolagem, Força Aérea 01. Still in the 4273, are you able to fly direct to pillow position or not? Air Force 2733, Salvador approach. Fazer repórter ali pronto. Afirma. Yes, Blue Delta, proceda. Força Aérea 01, decolado ao 46, chame o controle em 119.8. Controle agora 198, muito obrigado, uma boa tarde, Força Aérea 01. 5. 2685, 2685. Gente, livre o táxi, chame a Taxi Oscar, o Yankee Zulu Delta. Salvador, muito boa tarde. O Força Aérea 011 decolado para o 03 na saída. Boa, transição Alemanha. Força Aérea 01, contato a decolagem, submanível de voo 400, precisa sair da Arbor. Está autorizado o 400, Força Aérea 01, saída da Arbor. Está autorizado a gente decola para que a minha aérea direto para a. Ok, gente, então um reporte na Taxiway Hotel, o Guardião 07. Certo, cumpriu de Alefa? Confirmam, vou agora já também. Autorizado a prioridade de Alefa, Força Aérea 01. Autorizado para comprar de Alefa, Força Aérea 01. Salvador a todos, good afternoon, Brasília Force 2591. Brasília Force 2591, qualquer agente, sente until flight level 110, clear de Mari Arrival. 110, Mari Arrival, Brasília Force 2591. Batango Lima, Kilo Zulu, autorizado descida a nível de voo 050. 050, Lima, Kilo Zulu. Batango Juliette, Tango Zulu, confirme sua velocidade indicada. 160, Zulu, a gente reduziu por causa de aprovação aqui. Entendi. Ir com o taxiamento, ok? Sim, senhora, na taxiamento, aguardando. O FAB 2561, autorizado a decolagem, pista 10, o vento 150 graus, 109. Sim, decolagem, conferência 2561. O Guardião 07 informa que manterá a taxiway devido a uma aeronave decolando neste momento da pista 10. Afirmativo, na taxiamento, conforme solicitado, aguardando. Controle, a esquerda tem uma formação grande aqui, a gente poderia manter a proa. Gente, o Juliette Tango Zulu mantém então essa proa para o para sequenciamento, reporte corrigindo o seu limite ao localizador. Mantém essa proa, Juliette Tango Zulu. Ok, vai manter a proa atingindo 050, Juliette Tango Zulu. Azul 6918, reautorizado descida até nível de voo 060, está autorizado voar direto Duna. 060, direto Duna, 698. VI 2561, decolado 149, chame agora o controle em 199.8. 198, boa tarde, graças. Tango Zulu, desce e mantenha 3.000 pés, o ajuste 1097. 3.000 pés, 1097, Juliette Tango Zulu. Inicialmente aqui pelo terceiro grama, sem interferir com a parte com a pista. Ciente, Guardião. Pelo 6918, pequeno desvio à esquerda para 45 para evitar a formação. Ciente, o azul 6918, reporte quando possível já para o Aduna. É, pode ser aí, Duna. Visual com patrulha, Guardião. Ok, ciente, Guardião 07. Reporte no solo controlado do GRAE. Ciente. Né, 6327, autorizado a alinhar e decolar pistão na 0, vento 140 graus, 099. Ali decola no 0, 6327. Mais umas 8 a 10 milhas, o 699. Gente, Brasília Force 2591, speed 220 knots. Reduce 220 knots, Brasília Force 2591. Tem. O Patrulha 05, transponder agora o controle 1-9-8. Confirma o transponde, Patrulha 05, transponder 0275. 0275. Chama agora o controle 1-9-8, Patrulha 05. 1-9-8, Patrulha 05. Obrigado aí, Torre, pelo apoio. Juliette Tangulô. Tente curva esquerda, proa 005, transmite ao curso localizador. Juliette Tangulô. Controle Salvador, boa tarde, patrulha 05. Patrulha 05, agora. Alfa Tango Tango, Salvador. O aeroporto está com. Tá agora no corredor axé, vai manter 500 pés após caixa prego visual para Porto Seguro, via litoral, patrulha 05. Gente, patrulha 05, mantenha regra de voo visual, reporte parcial do farol da barra. Reportará através do farol da barra, patrulha 05. Patrulha de Salvador, patrulha 2231. Força aérea 01, no chame Recife, 1 no 288, caso negativo, 1 no 260. Força aérea 01, chama Recife, 1288, alterna 1260, muito obrigado, boa tarde. 698, quando Duna? Gente, reautorizado descida até nível de voo 050. 050, 698. Fazer minha foto 2591, change until flight level 060. Clear to send 060, Brazilian Force 2591. Controle de Salvador, passagem 2231. Passagem 2231, a sua identificação, mantenha o perfil da chegada Mari, descida até nível de voo 080. Gente, voo Mari 080. Gente, Alfa Tango Tango, contato radar autorizado. Vá com proa de Banff para a chegada. Banff, reporte em Delta descida. E 7 decolado ao 53, chama agora o controle em 1199.8. Doutor Salvador, boa tarde, Oceanair 6327. Suba nível de voo 240 no perfil da saída da EL. 240, perfil de Dael, 6327. 4005, seu código correto, 5114. 5114. Brasília Force 2591, confirme o indicated speed. 2100 knots, Brasília Force 2591. 2200 knots. 2200 knots, 2000. Roger. Azul 6918, confirme sua velocidade indicada. 210 no momento. 210, confirme. Afirmo. Gente, Net Tango Zulu irá, já passou o localizador, aguarde para virar por de Duna. Ok, tá aguardando, mantendo 3 mil pés de Net Tango Zulu. Pode conseguir descer da 698? Negativo, desça para 2 mil pés, está autorizado para o procedimento LS, aposta no localizador. 2000, autorizado o procedimento, pode ser habilitado, 699. É o Hugo, 1966. Seu limite é mais 2 minutos nessa prova, o Juliette está no topo. Juliette, está no gelo. Total número 2 para decolagem. Left heading 025. Turn left 025. Brazilian Air Force 2591. Reduce speed 180 knots. Your limit is localized course. Using 180, lifted by localizer course. Brazilian Air Force 2591. Air Force 2591, change until flight level, correction, 3,000 feet, QNH 1017. Clear, descend 3,000, Brazilian Air Force 2591. Era 2561, no centro de Recife, 1-26-85, caso negativo, no 2545. 225, 2545, centro de Recife, 1-26-85. Autorizado descida até nível de voo 050. Aba Tango Juliette, Tango Zulu, curva direita na proa 1-05. Direita 1-05, Juliette Tango Zulu. Controle Salvador, boa, Papa Romeu Lima Tango Alfa, cruzando 2.500. confirme para o controle. Papa Romeu, Lima Tango Alfa, decolado, cruzando 3000 agora. Paulo Guardião 04. O Guardião 04, decolado ao 57, agilize o cruzamento com curva esquerda, aguarde transferência de comunicações. Agilizando com curva esquerda, Guardião 04. Cruzado, LSU 698. Gente, complete nota para seguimento, Sami Torre 198, decimal 95. 295-698. Brazilian Air Force 2591, Brazilian Air Force 2591, your navigation, fly heading Tuna, descend to 2,000 feet. Brazilian Air Force 2591. Fly Tuna, clear descend 2,000 feet, Brazilian Air Force 2591. Brazilian Air Force 2731, descend to flight level 060. Papa Tango Gilete, Tango Zulu, vem proa de Duna. Proa de Duna, Gilete, Tango Zulu. Gente, informe seu chamado de pouso. É, 98 Azul, Salvador, bom, boa tarde. Tá passando o externo, baixar travado. Azul 6918, continua a aproximação, aguardando pista livre. Informa o Boeing da Gol, iniciando rolagem nesse momento. QNH1097. Tá certo, continua a aproximação, tá visual com a aeronave na cabeceira 6918. Azul 6918, informa um tráfego à sua esquerda, um Romeo Foxtrot 1-0, mantendo 500 pés. Não interfere com o seu pouso, está afastando à sua esquerda. Tá certo, tem notificado o tráfego, Azul 6918. Desça 2000 pés, está autorizado o sinal do procedimento LS, reporte no curso localizador. Uma reportagem estabilizada, Juliette, tá pelo. Controle, muito boa tarde, Guardião 04. Guardião 04, prossiga. Tá com decolada 17, com proa norte, vai manter o setor de Valéria, 500 pés, na escuta permanente. Gente, Guardião 04, reporte para regresso. Vou estar no regresso 04. Baixou, travou. Azul 6918, livre pouso, pistão na 0, vento 150 graus, na 09. Livre pouso no 0, 6918. Gol na 966, decolado agora ao 59, chame o controle em 119, decimal 8. 98, boa. 591, complete final approach, and contact tower, 118, decimal 95. Contact now tower, 118, decimal 95. Person Air Force 2591. Motor Salvador, gol 966. Gol no 966, contato a radar decolagem, mantém o perfil da saída pouca. Saída pouca, 966. Juliette Tango Zulu, reduza para a velocidade de aproximação. Juliette Tango Zulu. Canente Bandeira, avançava. Expect landing clear, Brazilian Air Force 2591. Lima Tango Alfa, tá autorizado a subida 380. Muito obrigado, 380, Lima Tango Alfa. Salvador, chamaram 6327. Sente, precisa. Poderia coordenar nível final 200 com o Centro Recife, por favor? Chame Centro Recife na frequência 13325 e solicite o nível de voo 200. Ok, chama Centro Recife 3325, 6327, uma boa tarde. Tá bom. Azul 98, solo aos 1900, libere primeira direita, chama só 1, 2, 1, decimal 1. 1, 2, 1, 1, solo, azul 99. Sim, que vem dentro, 1-0, 1-8. Passado, 1-0, 1-8, que eu tenho a porta do cara. Então, livre decolagem, pista 7, vento no 50 graus, 09, ajuste no 08, Sierra Bravo Mike. Decolagem, 7, Sierra Bravo Mike. Afirma, mantendo pro 2000 pés, depois curva direita, subida bom. Brazilian Force 25901, I have inside the final QNH now on 018. I inform a beach 20 airborne now from runway 17. It's distancing to your right, will not interfere with your landing. Now it's clear to land runway 10, sir. Wind is 150 degrees, 09 knots. Clear to land Brazilian Force 2591. 1895, tá isolou. Controle Gol 96, poderia coordenar com o centro cubano Zipar, está presente. Gol 966, aguarde. Torre, boa tarde, Capatango, Juliette, Tango Zulu, estabilizado, visual com o campo. Tango Zulu, boa tarde, tráfego já avistado, ajuste agora no 018, número 2 para pouso, pistão 0, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Tá aguardando, Juliette, Tango Zulu. Novembro, mantém sobre a área de voo visual em descida a 3.500 pés, comprou de Salvador, com isso, comprou direta da rotatória, Ecozulo Novembro. Gente, o Mike Eco Delta, autorizado então o giro de manutenção, seria isso? Na direita na mão. Papatango Serra Brava, Mike, contato na decolagem, está autorizada a subida do I-70 na proa de Momo, o Serra Brava, Mike. Sim, está presente, proa de Momo, atendendo para o 270, Serra Brava, Mike. Passarelo 2231, na veturação para sequenciamento, com vista esquerda, proa 030, se limite ao curso localizador. Controle de Momo, Tango, Tango, FTC-0, é 4.000 pés, o ajuste no 08. 4.018. O passaredo 2231 não copia o controle? Copia. Mandou alguma mensagem? Estimativo, vetoração para sequenciamento, mantenha a proa, seu, custo, seu limite ao custo localizador, reautorizado descida até 3.000 pés. O ajuste em Salvador no 08. Limitar pelo porto, 2231. Oceania 2591. Brazil Air Force 2591 on the ground at 04. Can you runway to the right and contact ground 121.1? Silva, get runway via next to right and call ground 121.1. Brazil Air Force 2591. Juliette Tango Zulu já baixa travado? Afirmativo, baixar travado. Avatango Juliette Tango Zulu, livre o pouso, pistão na 0, vento 150 graus, na 09. Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, para informação, evite liberar a pista na Taxiway Delta. Tem um Embraer da Força Aérea, neste momento, taxiando para a Taxiway Delta. Ok. Gente, Tango Zulu. Estabilizando o localizador, Lima, que usou. Compete final do procedimento LS 219895. 295, Zulu. O Papatango Lima Quilo Zulu estabilizado no IGF. Papatango Lima Quilo Zulu continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando, Lima Quilo Zulu. Reautorizado Papa Tango Juliette, Tango Zulu, libere na Eco, seu Celso 06. E chama sua Luma do Zulu do Smaeco. Brasil Air Force 2591, clear to cross runway 10 via taxiway hotel. 2591, clear cross runway use via hotel taxiway. Por isso que Serra Vitor, livre do táxi, chame na taxi. Papa. Air Force 2733, descent until 2000 feet, clear the ILS approach, report on Atlas Cross. 2000 feet. Eco Zulu Novembro, confirme, pousa na pista 17? Entende. Whisky Sierra Vitor, somente confirme, para ingresso na Papá? Autorizado ingresso, reporte no ponto de espera da Papá, Whisky Sierra Vitor. Trip 5627, decolado ao 08, agora o controle em 1,99,8. 19,8, trip 5627. O Papatango Lima Quilo Zulu já embaixo travado? Embaixo travado, Lima Quilo Zulu. Papatango Lima Quilo Zulu, tráfego avistado, livre o pouso, pistão na 0, vento 1,50 graus, 099, QNH na 08. Livre pouso, Lima Quilo Zulu. Torre, passei 2231. Passaria 2231, continua a aproximação, número 2 para pouso, QNH 1018. Número 2, 1018. 627, boa tarde, contato na decolagem, suba nível de voo 130, perfil da saída Conde. Ciente, no perfil da Conde, 130, 5627. Controle Salvador, eu tenho 5487, no ideal de destino. 5487, acione identificação, desça nível de voo 050 na chegada à manta. Identificou 050 na manta 5487. Brasil Air Force 2733, do Zé Pult Speed. Esse não, a Pult Speed está no Zé. Estamos já, Bravo Mike, Centro Recife, no 26.85. Delta, mantenha o ponto de espera da OSCA, informe que é o número 2 para a decolagem. Papatango Lima, que Zulu, seu solo ao Zulu 1. Libere primeira direita e chame o solo 121, décima 1. Passaria 3231, baixou e travou. Abriu ativo. Passarei 2231 no livre o pouso, pistão na 0, vento 150 graus, 109. Pode atualizar, 2231. Seja forte, sabe que eu fui lá, né? Contact now, Tower 1-8, decimal 9-5. Tower 1-8-9-5, decimal 7-3. Total, Tower, Captain 1-7-3-3, now, to my, to Alter Master. Desert Approach to 7-3-3, continue our approach, expect landing clearance, QNH 1-0-1-8. Vitor Aguate para decolagem. O Papatango Whisky, Sierra Vitor. O vento 150 graus, 08 nós, atenta à esteira de turbulência, livre a decolagem, pista 17. Parede 2231, solo 1-3, libere primeira direita, chama só 1-2-1, decimal 1. Primeira direita, 2-1-1-2-2-3-1. Brasil Air Force 2-7-3-3, inform traffic on Papa Alpha 3-4. Departure runway 17, not interfere in your landing. 7-3, have traffic inside. Brazil Air Force 2733. Traffic in sight, clear to land, runway 10, wind 150 degrees, 09 knots. Clear to land, runway 10, Brazil Air Force 2733. O Papatango Whisky Sierra Victor decolou agora aos 1-4. Chame o controle em 1-1-9-8. 1-1-9-8, Sierra Victor. 487, confirme sua velocidade indicada. 2-1-0, 487. Tente. Controle, é o Papatango Whisky Sierra Victor. Sierra Victor, seu código correto é 5052. 5052 para Sierra Victor. Sente contato radar decolagem, suba nível de voo 060 no perfil da saída coral. 060 no perfil da coral, Sierra Victor. Atingiu 40 o Alfa Tango Tango, prossegue para 2. Estimativa autorizada, descida para 2 mil pés, o ajuste 1-0-8. Está autorizado o sinal do sistema ETS, reporte no curso localizador. 12 mil, está mais estabilizado. Alfa Tango. Mike Eco Delta, livre a decolagem, pista 17, vento 150 graus, 089. Gol 1097, Alim mantém cabeceira 10. Alim mantém 190, gol 1097.